7 6 5 5 4 3 2 1 Bola pra cima! Seja bem-vindo ao mundo mágico da música. Ladies and gentlemen, a partir de agora, você é o nosso convidado. Deus criou o homem, a música. E a oitava maravilha do mundo, o ensinou a dançar. Alô, galera do Ruby! No dia 13 de agosto de 1951, surgia a aparelhagem de som, o esplêndido Ruby. E agora, no século 21, surge o maior e mais moderno sistema de sonorização do norte do Brasil. Já tá no ar! Poderoso Ruby. A nave do som. A nave do som. Atenção. Ruby, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Ruby! Rubi, a nave do sol. Vamos nessa, começamos! Ladies and gentlemen! Hi, this is DJ Bruninho! It's time! Poderoso. Ei, filho, é o boy na parada. E é pra começar o nosso show. E é o nosso poderoso já chegando, já fazendo muito som pra vocês hoje em São Luís do Maranhão. É sucesso! E é desse jeito, pra cima! Acid, disco, plastic, electro. E agora? Terra é high tech. safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O quê? Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Ô novinha taradinha, danadinha, gostosinha, o Jaja fala pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. E a bonequinha, Salamani, a bonequinha? Rainha, hoje eu vou falar pra tu. Você é teu ritmo, esse é teu ritmo, menina. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Rubizão hoje no Porto da Gabi. Fala pra tu que a galera vai chegando de mansinho. Tem muita gente mesmo chegando. E o nosso boy vai detonando. DJ Bruninho. DJ Bruninho. Ei, Bruninho, como é que é? A onda é desse jeito, meu federal. É mais ou menos assim. Maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga, vai joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai joga, vai joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir. E o segundo eu vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica. Então, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica pra você. Quica, quica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Quica em mim pra leca. Sarra em mim pra leca. Pula em mim pra leca. Sarra em mim. E bora e dança assim. Olha seu bonequinho. Isso aqui é só aquecimento, minha gente. Muita coisa boa tem pra rolar pra vocês. Aqui no chão do boi. Aparelhagem há mais de meio século. Você é assim, ó! É pra tocar no paredão da moça flor. Avisa que eu cheguei! Avisa que eu cheguei! Vida assim! Ela chega. Gente, muito lindo mesmo, realmente. O show do boy. Rapaziada, também da Mega Show, estão de parabéns. Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho. Sucesso. Que a estrela de vocês sempre brilhe, viu, gente? É desse jeito. Só pra retocar imagem, pra retocar no bar. Poderoso, poderoso. Novo Rubi. E 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uísque. Só quem tá, quem tá, quem dá. 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco. De água de coco, 80% de uísque. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. O rato 100% muito louco. Olha, libera a energia, deixa o som te dominar. Hoje eu vou te aprontar. E é o nosso comecinho, o nosso show. E é o nosso Ruby Light Boy, nosso poderoso, chegando juntinho com a galera, hoje em São Luís do Maranhão. E é o nosso Tribulação de São Luís, já fazendo a perna, curtindo, obrigado pelo carinho, gente. Ângelo Safadão com a gente, o amigo Gerson também, o Cleiton, o Alex e o DJ Vacino também, os primos XXT, estão aqui no boy, um abraço pra vocês, valeu! Te complica o seu namoro, sai dessa vida, descomplica, porque alguém terminou, sai da pedra! Hoje eu vou beber. Bacana, a gente vai começando assim, nesse clima bacana, pai d'água especial, mostro pra você! Se não fosse do R10, viu que? E a CD pra rapaziada na GDC, rapaziada do comércio, o amigo Bola de Fogo! Olha o dragão também! Amigo do Che Henrique, o homem que produz realmente com qualidade. O CDzaço aí do nosso! Essa é mais uma das Alô, peruano, alô, peruano, segura, vambora. Agora, high-tech. Sabe aquele gelo que você me deu? Só quem sabe canta bem alto, eu quero ver. Tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull. Eu tô curtindo pra galera e dando paia pra tu. Eu tô tomando na balada com o uísque Red Bull. Vambora, meu filho, vambora. Você é apertar o lobo do safadão. E bora e desce, desce, desse jeito. O tempo conserta tudo. Ninguém perde por esperar. O desprezo que você me deu. As noites que me fez chorar. Se foi como folha ao vento. Voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, aos poucos que chegam ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só que eu sei de dar amor e você me dá gelo. Vai, leva gelo. seus conselhos. E sabe aquele gelo que você me deu. E Boni canta! Eu tomando ele na balada com o whisky Red Bull. Tô curtindo pra galera e dando vaia pra tu. Eu tô tomando na balada com o whisky Red Bull. Vamos nessa, meu boy, desce! Sempre no oferecimento de Saca Praia Surfwear. Nas melhores lojas e nos melhores eventos. Apresenta. DJ Bruninho. No Ruby Light Boy. Aqui suas noites se transformarão em shows. Olha a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E só quem é sincero joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Cadê a torcida do Corinthians? Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E a torcida do Flamengo tá aí hoje, tá? Bate na palma, na palma, na palma da mão. E bate na palma, na palma, na palma da mão. Bora começando, meu boy. Ladies and gentlemen, Hi, DC, DJ Bruninho. Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Poderoso. O som de Abaquetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem que nós curtir o baile. E bora detonando desse jeito! Sou linda menina, sou da bolete no clima, linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando cena, calcada tá de olho e a bolete não esquenta. Sou linda menina. Sou da bolete no clima, linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando cena, calcada tá de olho e a bolete não esquenta. Viviane Batidão, DJ. E a nossa tribulação já chegando, exato. Já fazendo muita onda. Hoje no Porto da Gabi. Estourei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi. Balança pra direita, balança pra esquerda. Balança a pedra pra direita e pra esquerda. Pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda. E bora, e faz a pedra. Faz a pedra! Rubi! Quando penso em ligar pra você, liga, filha, vai! Eu me escondo de todas as formas. Pra começar assim! Eu não quero criar esperança. Confessa o show do boy. Já já tem Moisés e Apolo, Bruninho vai detonando. Vai aquecendo. Hoje Rubizão e São Luís do Maranhão, coisa boa. Ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Olha quem tá assim! Sou a piranha do banheiro, adoro o DJ que toca no Ruby Boy. Eu sou a piranha do banheiro. Ruby! Eu sou a piranha do banheiro. E bora sapequinha, bora xerozinha, bora e vem chegando desse jeito. Dag, dag, dag, Ruby Boy. Dag, dag, dag, Ruby Boy. Sou a piranha do banheiro, adoro o DJ que toca no Ruby Boy. Gostando, dá um grito! Alô, galera do Rubi! É só aquecimento! É pra aquecer desse jeito, é poderoso! Poderoso! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. E o quê? Você aqui chegando. Você vem chegando, chegando. Em segredo, me diz amor. E o quê? Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Só quem sabe canta. Vou esquecer na rua pra todo mundo ver. E o quê? Eu tô na tua e eu amo você. Agora vai chegando! Vai no pianinho do Rubi! Vai no pianinho do Rubi! Vai chegando desse jeito! Sua praia, rolando na gelada, a barquinha é sensação! Sua barquinha é sensação! Olha no meu Itai, delícia chega mais! Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão! Aí tem delícia pra fazer! Olha o que ela faz, olha o que ela faz! Olha o que ela faz! Meu Deus, desse boa tem o chão! Desse boa tem o chão! E aí, meu boy? Boy, boy. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o... E a gente trabalhando sempre no oferecimento de Saga Press, eu fiver. É a marca que veste o DJ, o Rubi, sempre, sempre. Arena Soluções e Alto-Falantes. Alta Elétrica, Injo. Torneador Itamar. Ricardo Editores, Mega Print. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bora aquece, aquece, aquece, aquece no boy. Aquece no boy, aquece no boy. Olha aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora aquecendo. Vai, vai, vai, vai. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. O quê? Eu vou chamar Carol. Vem, vem a Carol. Junto aí com a gente. Um abraço pra vocês. Sucesso! Senta, senta, senta, senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. Olha o que ela faz. Ela faz no quadradinho, no quadradinho. Tá, quebradeira pura. Thalia, quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira, vai. No quadradinho, quadradinho, quadradinho. Agora eu vou chamar que vai. E a rapaziada top da Zabarelha, vocês estão aqui com a gente. O amigo Manuel, Luiz, também, o Carlos, Rogério, Missolon. Abraço, obrigado pelo carinho e companhia toda, rapaziada. Estão aqui com a gente, curtindo o Chilo Boy. Abraço, valeu, valeu. Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Tô perto de ali. É DJ Mary, o exemplo de DJ mulher no Pará. E bora sim! Ei, ei, ei! Olha pro DJ, olha pro DJ. olha pro DJ, olha pro DJ, vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém, joga o bolsinho pra cima, um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. E a galera vai vibrando, vai dançando desse jeito. Você vai se arrepender. Chega e canta assim, vai. Sai da minha vida agora de um banco. Coisa boa. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Só quem sabe canta, canta. Vai, segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só quem sabe dar é pedrada agora, pedrada, pedrada. Pedrada, pedrada, pedrada, pedrada. Me dá-lhe uma pedrada, dá-lhe uma pedrada. Me dá-lhe uma pedrada, dá-lhe uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada, dá-lhe uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada, dá-lhe uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada, dá-lhe uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada, dá-lhe uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada, uma pedrada, uma pedrada. Dá-lhe e dá-lhe a pedrada, e dá-lhe a pedrada. Eu tô solteira, quero endoidar com o Ruby Light até o dia clarear. Olha o Magidão! pinche de lago e fica perereca suicida. Me jogo na pinche de lago e fica perereca suicida. Me jogo na pinche de lago e fica perereca. Vamos esquecer os primos XXT. Me jogo na pinche de lago e fica. Vamos garçom, DJ. Conta xereca que eu... Mais estourado aqui com a gente. E você gosta disso. Os primos XXC estão com a gente. Um abraço, obrigado pelo carinho. Você é um beijo, valeu. Vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando. E ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele, é empicada aqui na roupa. O meu bonde é sempre assim. Bota perereca e você é minha testemunha. Gosta, dá-lhe uma pedrada que ela gosta. E dá-lhe uma pedrada que ela gosta. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Poderoso, poderoso. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança. Então mexe. Mexe a cabeça e o quadril. E vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio. O som, ele é digital. O cenário é leve. Mexe a cabeça e o quadril. E vai tremendo. Vem aí, moleque. Lúcigos, estrada de Ribamar, vai ser sucesso, todo mundo convidado. Esse grande show mais uma vez, o som do Rubizão e Mega Show fazendo muita onda. E o nosso Rubi vai tocando pra vocês hoje. Aqui no Porto da Gabi é sucesso realmente. A nossa tripulação de São Luís está chegando. Estão fazendo a pedra, estão curtindo o show dele! Melhores, meu irmão! Só as que não sejam! Aí o Rubi chama! Chama, meu Rubi, chama que eu vou! Rubi! Meu amigo parceiro, Jojo, já por ali com a gente! Aí, Jojo, só chegar, Jojo! Bem, meu amor, você me faz muito feliz. Coisa boa. Porque você é tudo o que eu sempre quis. Quando eu estava só, entrega a sua. batidão do batidão do boy, vai! Agora, Crytek System. Não sabe! Ei, filho! É o boy na parada! Vale o batidão do batidão do batidão! Dentro da periferia, e bora com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é tudo. Rubi, São Luís, Maranhão. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Vizinho, só aquecimento. Toma ali, toma ali, toma ali, chicotada. Pega ali, pega ali, pega ali. Uma pedrada. Rafael Darlan, sempre adiante. Cowboy Josias, toca o berrante. Valor esse som aqui, meu. Nem de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei. Valendo aí, Rick. Nosso apartamento. Tá tudo certo? Igreja, tô aqui na frente. Desse jeito então, né, cara? De arroz na gente. Ei, filho! Manda louca tentação. A tentação do sucesso. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento. Em frente à igreja matriz. Meu amigo parceiro também, DJ Daniel Cardoso. E quem nunca passou. Abraço pra você, DJ. É o DJ que realmente detona, arrebenta e comanda a galera do comércio. Sempre junto, sempre com a gente. Meu amigo parceiro, DJ Daniel Cardoso. Alô, garoto. Vamos nessa agitar, o Bruninho, ele vai soltar o camisão. O novo Paulinho e o DJ Nenê também. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Valeu, Chibotão. Rapaziada aí da Mega Show! Esse é o B, o som que bate forte. Esse é o B, o som que bate forte. Novo Rubi vai te envolver. Anavi do Sotoco. Vou dançando o maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. DJ Bruninho. DJ Bruninho. Olha o caqueado, caqueado do boy, vai! Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo! De novo! Presta atenção, rapaziada! E a família Melos e Mix também já são por aqui com a gente! A equipe seca! Toque lá, parceiro, tamo junto! Sonoro. Esse show é danado, meu irmão! Eito, minha mulher tá me traindo, na festa se divertindo, e eu não faço nada, é. Eito, então chame a polícia, pra fazer uma perícia, em toda mulherada. Diz pra mim o que ela quer! Ela só dá o oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. A emoção. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Nova dimensão, rapaz, vou te contar. Eita coisa boa, meu Rubizão! E a do jeitinho que tem que ser! DJ Bruninho! Bruninho! Passo noites em claro, com solidão. Meu amigo parceiro, DJ Acerola! Que está por aqui comigo! Pra você, DJ, realmente é o cara que eu tenho carinho imenso. O cara que conheci lá em Belém do Pará. E com certeza faz parte do meu ciclo de amizade. É o cara que com certeza detona muito. Desde a época que eu era na época Nova Dimensão, se não me engano. Eu conheci esse cara, o amigo particular do Bruninho. E hoje está aqui em São Luís do Maranhão curtindo o nosso boy. Obrigado, DJ, você realmente. É nota 10, é nota 1000. Bate no peito agora e diz aí, cadê o som? Tô sabendo. Pra me arriscar, sei que não é certo. Sei que não é certo. no circuito. Um abraço pra vocês, viu, galera? Sucesso! O amigo de Chacerola já com a gente! Viver o amor a três. Amigo particular de toda a galera aqui do... Agora, Hightech System. Sai da pedra! Você diz que sou sua menina com superpoderes. E sei como usar esse amor que ainda sente por mim. Vamos assim! Então, se sou... O amigo show da nave também fala show! Entenda que esse amor me dá força, te quero aqui. Você não sai de mim, em meus sonhos me chama e você tem... O poder de me atrair, tentei te ver e acabar com a saudade em mim.